1940, chame Recife na frequência 13325 e alterna 1251. 3325251, gol 940, obrigado. Salvador, gol 1273, posição 3 para puxa acionamento. Autorizado é para espetáculo. Repórterei. Gol 1273, está pronto para o táxi com 3 horas de autonomia, alternando Campinas com 130 a bordo. Copiado, 130 Campinas, 3 horas, é autorizado o táxi, Índia Alfa, ponto para o torre no 8, próximo da 2. Índia Alfa, torre 18,5, gol 1273. Sul, Rio Gol, 1273, boa noite. Ponto de espera pronto. 1273, boa noite. Autorizado a alinhar e decolar da 10, o vento é de 160 graus, 06 nós. Autorizado a alinhar e decolar da 10, Gol, 1273. Controle Salvador, boa tarde, ao Gol 1884, passa 200, central. Remédio, trip, prossiga. Perfeito, a informação é Asca, perdeu contato com o centro recife para a descida. 5266. O senhor tentou frequência no 3325 e 1251? Todas as duas, não obtive resposta. Desce inicialmente a nível de voo 1-80. 1-80, 35266. Oi, Salvador, boa noite, 7580, informação Fox, cruza 240. Controle Salvador, é o Gol 1884. Salvador, é o Gol 1884. 1884, sua identificação, autorizado Duna 2000 pés, ajuste 1-0-3. Autorizado Duna 2000, 1013, o Gol 1884. Juliette Romeu, prossiga. Siga, Mike, Juliette Romeu. Reporte livrando o Bonfim para a Shell, Mike Juliette Romeu. Controle Salvador, L580. Reporte então, Litoral Sul, Mike Juliette Romeu. Controle Salvador, boa noite, L758-0. Não conseguiu contato com o 11935, está cruzando 210 na chegada a Mari. Boa noite, é Sola, Papa Romeu Bravo Tiago Oscar, formação Foxtrot. Bravo Tiago Oscar, uma boa noite, qual parte que se encontra e a pista que decola? Terminal 3, cerda principal. Presidente, parte 3, decola 1-0. Autorizado Marcioli, nível 3-1-0. Decola da pista 1-0 com curva esquerda, na saída pouca transição Caju, pela 3-58. Controle 119.35, o código transponder é o 5162. Ok, tá, 10, à esquerda, Puca, transição Caju, 1935, 5162. Qual a possibilidade de a gente realizar Nicaruna, Tiago? Um alfa? GPS Nicaruna alfa? Dudael, Bidev, o Gol, 1273. Trip 5266, controle? 18. 198, copiado. Estou pronto para acionamento. Acionamento após o contato, número de pessoas abaixo. Então, faremos 3 a bordo, né? Controle. Salvador, 35266, boa noite. Tribuna, 376 está chamando também. Já tive contato. Até agora, a gente conseguiu, eu tinha conseguido contato aí, 119.8, ok? Copiado. Valeu. Controle Salvador, 35266. 5266 está autorizado descida para nível de voo 150. Mantenha a proa de Mare para chegada a Mare 5266. Lona 776, para fora do trânsito. Lona 776, sem identificação, autorizada a chegada Mare. Desce para nível de voo 040. Está presente voo ITAP, Lona 776. Está presente ITAP, Lona 776, para 140. Confirmo que o 1776 segue como o número 3 na aproximação. Tráfego à sua frente, 12 horas, 12 milhas, mesmo rumo destino, passando nível de voo no 60 para 3 mil pés, um Boeing 737-300 da Webjet. Ok, a informação chegou um pouco entrecortado no 1776, descido para o 040 para editar, sem seu tráfego, confirma a distância. 12 milhas à sua frente, o Gol 1776. Semana para reduzir, está mantendo 275 indicados. Pode manter 275 a princípio, aguarde para a redução. Sim. Sim. Pibev, após Upper Novembro 857, Porto Seguro, Upper Zunino 6, Golf, Upper Zunino 4, Toquinho. Agora tem 7380, Galeão. Saindo da 1-0, primeira curva de direita, da Euleda, Pidev, Upper November 857, seguro, Upper Zuluno 6, Groove, Upper Zuluno 4, Toquim. O transponder é o 5165 e o controle de saída 1935. 119.8 é o controle de saída neste estacionamento táxi. 119.8, 3197, graças. 12 horas 9 milhas agora, passando nível 100 para 2 mil pés, um Boeing 737-800 da Gol. Hostil, tá reduzindo, 5-8-0. Controle Salvador, 35-2-66. 5266, tirando identificação, da presente voando ITAP, descendo para nível de voo 050-5266. Descendo para 050, na torre de ITAP, 5266. Ah, foram tentados diversas chamadas antes, ela estava copiando ou não? Confirme a frequência que o senhor estava modulando 5266. Ah, efetuou diversas chamadas antes, aí acho que a senhorita não estava copiando, né? Negativo, não estava copiando. Efetuei uma chamada do senhor anteriormente, entrei em contato com o Gol e só copiei o senhor agora. Ah, então tá, já. Só consegui não ouvir a senhora aqui no modo escasso, mas estou copiando bem agora. 776, informo que o centro destruiu o chamado 1935, negativo contato, agora 5.5.19.8. Ciente, nós estaremos entrando em contato com o centro Recife informando a frequência de Salvador, 119.8. Obrigado. A mesma informação foi passada para o 35266. Ciente, Romeu, prossiga. Tá, Romeu Bravo, Charlie Oscar, 3 a bordo. Ciente, autorizado por seguir o táxi via Alfa, no ponto de espera, torre no 8, decimal 62. Ok, tá autorizado o táxi, Alfa, para ponto de espera 186, 14. Mike Jurete, Romeu, prossiga. Romeu, prossiga para o controle. Posta através de Pituaçu, Mike Jurete, Romeu. Copiado? Mike Jurete, Romeu, na escuta, 5-8-0. Controle, o Mike Jet Romeu está ingressando no corredor Axé, 500 pés para regresso. Ciente, nós estamos recebendo o Mike Jet Romeu, 5-8-0, só não conseguimos transmitir ao mesmo. O senhor pode, por gentileza, informá-lo que ele tem que reportar através do parque de Pituaçu, por gentileza? Oi, senhor. Jet Romeu, controle pediu para se reportar através do parque de Pituaçu. Obrigado. Ele copiou a controle. Enviando aqui da formação, proa 010. Confirme? Rota 776, setor de desvio à esquerda, proa 010. Área, evitar formação. Livre desvio no 776, reporte ao término. Gol 1884, está autorizado sinal LS pista no zero, reporte estabilizado. Reporte estabilizado, 1884. Reduzindo 2109. O ajuste em Salvador mantém 1013. Reduziu 2109 agora, o 5810. B5810, redução 1809. B5810, controle. Prossiga, 5810. Condição de reduzir 1909. Reduzindo, 5810. Onde está igual no 776? No 776? Da presente, voe proa 070 para o localizador. 070 para o localizador, 770. Web 5810 autorizado, descida para 2000 pés, do ajuste 1013. 2000 pés, 1013, 5810. 1778, autorizado descida para 3000 pés, o ajuste 1013. 1778. Confirmando a mensagem para 1776? 1776, agora está autorizado descida para 3000 pés, ajuste 1013. 3000 com 1013, 1776. Tipo 5266, controle. Mais escuta, prossiga. Tem condições de voar Duna na presente e manter essa velocidade até mais próximo de Duna? Do jeito que a senhorita quiser. Estou autorizado, apresente Duna descendo a 4000 pés, se possível mantenha a velocidade até mais próximo de Duna. Reporte quando efetuar reduções de velocidade, o trip 5266. Sextão, vai manter a speed até a posição Duna, descendo para 4000 pés, o trip 5266. 1884, confirme estabilizado. Está presente, estabilizou, 1884. Completa final, chama a torre, 8 decimal, meia dúzia, bom pouso. 186, bom trabalho. Salvador, boa noite. Passarido 2224, informação forte. Passarido 2224, acione identificação. Da presente, descendo a nível de voo 050, chegada à Mare. 050 na Mare, pode manter 150 nós até 1,70? Afirmativo, passaredo 2224. Está autorizado manter velocidade 250 nós. Controle Salvador, muito boa noite, a Trip 528, quem tem informação, Oscar? Trip 5218, vetoração para o sequenciamento, curva à esquerda, proa 060, o limite é o localizador, descendo agora para nível de voo 060, Trip 5218. descendo para 060, poderia confirmar a proa? A proa também 060, o trip 5218. 060, 5218. Passaria do 2224, do presente voo ITAP, descendo 5000 pés, ajuste no 013. Direto ITAP, 5000 no 013, 2224. Rafael Lira. Opa. 1776, está autorizado descida para 2000 pés, ajuste no 013. 2000. O 776 da Gol, confirma o sindicado? 2209. Se possível, reduza 2009. 2007-76. 2907, autorizado, reporte para o táxi. Reia para trás. Estou para 3 mil pés com 1.013.35.266. Grau 05, nós. Recebe pouso. Ah, 10, Gol, 284. Papai Romeu Bravo, Charlie Oscar, decolado ao Zuno 2, chame o controle em 119, decimal 8. Tráfego sua frente, 5 milhas. Complete final, chame torre 98, decimal 6. Boa noite, decimal 6, reduzindo agora 50. Controle Salvador, uma boa noite ao Papai Romeu Bravo, Charlie Oscar. Papai Romeu Bravo, Charlie Oscar, acione transponder 5162, modo normal. 5162, nodo normal. Controle Salvador, poderia confirmar o limite para o trip 52 noite? Trip 52 noite, o limite é o localizador. Limite é o log 52 noite. Romeu Bravo Charlie Oscar está agora sob contato radar, 4 milhas este de Salvador, saída Puca Aracaju, subindo a nível de voo 310. Puca Aracaju subindo 310, está encerrando a 72. Papá, Mike Juliette Romeu, através do Parque de Itaçu. Mike Juliette Romeu, somente para informação, temos o tráfego Guardião 07, agora decolando para o CAB. Mantenha-se atento ao tráfego, chame torre 198, decimal 6. Ciente do tráfego, Guardião 07, vai chamar torre 286. Mike Juliette Romeu, controle. Escuta. O seu aeronave foi reportada pela PM que estava atrapalhando o serviço do bombeiro lá em Massaranduba. O pessoal pediu para que a gente fizesse a cobertura e a gente foi informado que estava atrapalhando, a gente livrou o setor assim que foi pedido, senhor. Ciente. Trip 5266 descendo a 2000 pés, ajuste no 013, livre LS, aposta estabilizada. Ciente, para 2000 pés com 1013, aposta estabilizada, trip 5266. Controle Salvador, 3560, boa noite, informação forte. 3560, boa noite, acione identificação, chegada a mar e descendo a nível de voo 070. 070, tá 3560. Passaria do 2224, da presente voo do Duna, descendo a 3000 pés, ajuste no 013. Duna 3000, 013, passaria do 2224. 1884, próprio. Trip 5218, descendo agora 4000 pés, ajuste no 013, segue como número 4 na aproximação. Desce para 4000, ajuste no 013, número 4 para aproximação, 5218. Tira 500 pés, ok? Tá no visual, é o Guardião 07? Tá sem ativo. Tá mantendo o farol da barra aqui, senhor, vai um pouco mais dentro do mar. Ok, ciente. Então informe quando ultrapassar o tráfego. Quem mantém do litoral, chame pela vez sul da torre. Mike Juliette ao meu. Portaral sul da torre ao meu. O Guardião 07 que reportou pro Mike Juliette ao meu. Pá, Mike, papapá, clock ident, clear de my arrival. Descendo e maintain flight level 080. Altimeter 1013. Altimeter 1013, clear to 080, Maria arrival, Mike, blah, blah, blah. Dona 776, confirme estabilizado. Afirmo. Complete final, torre na 86, Gona 776. 86. Estou aguardando instruções para ingresso na base pela direita. Ok, eu vou transferir para o controle, senhor, só para tirar uma dúvida e já volto na frequência. Ok. Estou em voo na 776, passando aí a Sierra, visual. 776, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso. Entendi. Rota 3197, 91 a bordo, autonomia de 0340, Altena Guarulhos, pronto para táxi. Copiado, autorizado para seguir o táxi via pátio principal Índia Alfa, pronto, espero torre no próximo meia dúzia. Pátio principal Índia Alfa, quando pronto, torre 1863197. Solo Salvador, boa noite, Web 5810, livrou. Webjet 5810, boa noite, táxi via Alfa Juliet, gate 10. Alfa Juliet, gate 10, sente. Ciente. Controle de Salvador, autoriza para o trip 5218 pro 070. Já, do 5218. 070, 5218. Prossiga. Tá aguardando, indo visual com o bug na final. Ok, você tem um vento aqui de 160 com 5 nós, sem condições de aproximar para a cabeceira 35? Vai aguardar no coral, tem posto de tráfego, senhor, na aproximação? Eu tenho um tráfego agora, um ATR que ingressou na final, ok? Você tem condições de passar a retaguarda do gol de imediato agora, cruzando a final? Permitido. Ok, de imediato, então agiliza o cruzamento final da 1-0, da final da 1-0, chame engenho base. Aproximação de rota então para a bata, né? Afirmativo, tá no visual com o base na final e vai na retaguarda do mesmo, mais direto ao mesmo. 7, copiou o controle? Até o 07, copiou o controle? Tipo 5266, confirme estabilizado no localizador? Totalmente, senhorita. Complete final, torre no 86, 5266. 186, obrigado, até já. Na saída 2224, para o localizador, curva direita para o 065, reporte estabilizado, desce para 2000 pés, o ajuste no 093, passaria do 2224. Sente direita 065 para o localizador, reportagem estabilizada, 2000 descendo, 1013. Informa helicóptero Robson 44, vai cruzar o seu eixo sem interferir com a aproximação, ok? Ele vai cruzar o eixo e vai aproximar para os hangares próximo à cabeceira auxiliar. Gente, é trepo 5266. Continua a aproximação, guarde pista no zero livre, pista molhada, 170 com 4, trip. Guardado? Pista molhada, na pista molhada, 170 graus, 4 nós. Gente. Seguindo a descida. Nessa pro intercepta, reportará estabilizado o localizador e aguarda para a descida 5298. Tá 3560, desça para 4000 pés, o ajuste no 03. A livre da restrição de altitude em TAP, reduza para 250 nós, tá 3560. 250 nós, 4000 pés, ajuste padrão e a restrição.